Pode contar, Vilas. E aí, galera, começa agora mais uma edição do QDE Podcast, edição número 216. Olha que enrolei aí a língua. Eu sou o Vilas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos. Estou aqui também com a Rafaela, que ficou muda. Tá. Não. Rafael. Gente, estão me ouvindo, não é? Agora sim. Agora, alô? Agora sim, agora, agora sim. A gente ouviu. Agora sim. Que ódio, minha internet tá uma bosta. Eu estava cantando, mas tudo bem, tá? Foda-se. É isso aí, perdemos a canção da Natália. Ela pode cantar depois. Ok, e estamos aqui com o Wesley. Oi, gente. E estamos hoje com dois convidados, né? Então, começando aí pelo Ian. Yoko Soto Beru Betorino. Oi, gente. Eu tô muito curioso porque o nickname do Ian no Discord tá desse jeito, mas depois eu pergunto. E estou aqui com o Luke Lucas. Bem-vindos ao Velvet Room. Exatamente. Bem. Isso aí, aqui é... Total tradução simultânea. Tal qual nas rádios, quando a gente ouvia tratando as músicas românticas, que não eram românticas, mas tudo bem. Eu não entendi, eu pensei que era referência à Persona, mas aí eu fiquei confuso no resto, mas tudo bem. Mas é exatamente referência à Persona, só que ele traduziu a frase que o Ian falou em inglês, isso aí. Ah, é. E o Ian não falou em inglês, falou em japonês. Ai. Em japonês, ele falou japonês. Desculpa! Tudo bem. Foi, eu não prestei atenção, desculpa, Ian. Fiquei muito embasacado com o seu nick. É Vertururu. Tudo bem. Perdoável. Mas enfim. Hoje teremos aquela edição especial que todo ano ocorre. Desde, sei lá, 2015, né, Carlinhos? 2012. Desde 2015. Não, desde 2012 acontece o Golden Apple. Ah, mas aqui no QDE Podcast, aqui no QDE, eu acho que é desde 2016. Pronto, desde 2016, que é aquela edição que a gente tá aqui para trazer o resultado da mais importante premiação da internet sobre animes do ano, que é o Golden Apple, né? Todo mundo sabe. Aí, premiação originalmente do Anime Quote, que depois passou a ser uma premiação do Kyodai, e aí que inclui o Anime Coach, né? E que todo ano, né? Então, é um grupo de especialistas em anime são convocados para votar em animes. E aí metade deles não aceita, mas a outra metade faz esse trabalho. E é isso. Vamos então aqui ao Golden Apple 2023, a premiação de melhores animes do ano da iniciativa Kyodai. Gostaria de efeito de aplauso aqui, mas sei que é mais difícil. É complicado. Eu acho que eu tenho. No Discord não toca, não, eu só. Tenho, pois, eu, não, eu tenho. Aê! Tem efeito de aplauso, é verdade. Duas pessoas aplaudiram nesse efeito. Eu não tenho culpa que esse é o efeito que tem aqui. Os efeitos que eu posso botar no cast é. É muito de silêncio. É isso, foi de silêncio, exatamente. É isso aí. Esse é o que se resume. Faltou o Atamalacá, essas coisas assim. Pois é, mas eu tenho que pagar, né? Então... Aí é foda, nem todos são frios, e aí é complicado. É que, assim, tem outros efeitos, só que são específicos pro outro podcast, aí não querem confundir as coisas, né? Dito isso, vamos lá, a gente vai, então, falar sobre a premiação... Vai naquele esquema de cada um aqui vai apresentar os resultados de cada categoria, né? Até chegarmos na categoria final, que é a categoria de anime do ano. Ao longo do podcast eu vou falar algumas estatísticas em relação ao Golden Apple. E por ser uma edição normalmente longa, nós não vamos ter nem leitura de comentários, nem recadinhos do padrinho nessa edição. Então, já fica esse aviso aí de cara. E, assim, por enquanto, só quem sabe os resultados sou eu e o Carlírio, né? Então, a ideia é que seja uma surpresa também para os nossos outros participantes aqui, né? Enfim, Uma pergunta antes de a gente começar, antes de eu entrar assim, no, nos detalhes, né? Não vou perguntar sobre o ano, porque a gente já fez isso em outros casts, né? Mas, no geral, assim, vocês tiveram... Como é que vocês acham, como é que vocês esperam que seja esse resultado do Golden Apple? Vocês acham que os animes preferidos de vocês têm mais chance, teve menos chance? O que, que vocês pensam, assim, no geral? O que, que vocês acham? Principalmente falando não do Carlírio, porque o Carlírio sabe o resultado. Eu já vi tudo já, então não sei se o resultado. Absurdo, o Luke não cumpriu a regra, mas tudo bem. O Luke chegou depois, ele não ouviu você falando que não podia olhar. Não era pra olhar o resultado, mas ele olhou. Não vai falar. Agora então, já vamos... foi, né? Agora já foi. Eu posso falar que meus animes preferidos não valiam pra esse ano. É isso que eu posso falar. Não é valiam? Ah, tá, entendi. É verdade. Os animes. Valiam pra algumas categorias. Valiam pra algumas categorias. Duas categorias. Valeu pra duas categorias. Abertura e encerramento. E não ganharam. Então, culpa eu tô sendo você mesmo. Eu vou culpar a mim mesmo, porque eu esqueci de votar nesses animes. Eu também. Eu não gosto das músicas em si. Olha, absurdo, hein? Absurdo demais. Enfim, vamos continuar aí, então. A não ser que alguém mais queira comentar sobre o assunto. Eu acho que meio a meio. Eu acho que vai ter... Alguns que eu gosto bastante, mas outros não vão entrar muito, não. Eu tenho um gosto bem diversificado. Uhum. Tu... Ian? O Ian foi pegar comida já? Não sei, agora tô confuso. Estou aqui. Já voltou, então, já voltou. Ele está mutado. Olha, tá aí. Acabei de chegar, cheguei na hora que o Lázaro falou meu nome. Meu Deus, então, o nome disso é Mentes Conectadas. Olha aí. Temos mentes conectadas, não sabia. Mas enfim, então senhores, vamos começar nossos resultados aí, nosso grande cast de premiação do Golden Apple, né? Primeiro eu queria só explicar rapidamente o Golden Apple para novos ouvintes, né? Sempre a gente tem que pensar que pode ser que tenha novos ouvintes, ou talvez ouvintes que ainda não tinham ouvido sobre o Golden Apple, mas como já expliquei, né? Uma premiação de melhores do ano em que a gente... junta alguns participantes, são convidados os participantes que vão votar, e eles votam numa quantidade de categorias que é especificada todo ano, não necessariamente são as mesmas categorias, algumas categorias se repetem sempre, mas às vezes acontece de mudar uma ou outra. Por exemplo, ano passado nós tivemos mais categorias que esse ano, né? Então teve algumas mudanças, então eventualmente tem algumas mudanças, mas no geral a gente tem essa votação fixa e que tem a votação por posicional, então os votos eles indicam, cada indivíduo indica as posições dos animes que pode votar, e para cada posição que colocar ele vale uma pontuação a mais, então não é que cada anime tenha uma pontuação específica, depende muito da posição dos candidatos, que cada candidato colocar. Isso acontece porque a ideia era tentar diminuir vieses, né? Em edições passadas, a gente já fez essa votação que cada um valia um ponto, ou valia a quantidade de pontos que cada jurado colocava, e tinha mais empates do que o normal. Inclusive, para curiosidade, esse ano tivemos 13 jurados, 20 categorias, sendo 4 de gênero e 16 principais, e dentre essas 20 categorias, não tivemos nenhum empate esse ano. Olha que curioso. Além disso, além da pontuação, há um ponto extra que o anime pode receber se ele foi o que mais votado naquela categoria, né? Tem uma categoria só que não envolve anime, e tem que envolve, que são os estúdios, né? E também tem as categorias de personagens. Então tem 3 categorias de personagens, basicamente. Mas, no geral, a regra vale igual para todas as outras categorias. Os animes válidos são os animes que terminaram naquele ano, exceção especificamente das categorias de filme, que aí é porque é mais difícil os filmes chegarem aqui, então tem um range maior, então vale filmes do ano anterior até praticamente... basicamente do segundo semestre do ano anterior até o... até o final desse ano, né? Isso vale para todo ano. E a categoria de abertura e encerramento, que são as aberturas e encerramentos do ano. Então, nesse caso, são especiais. Mas em todos os casos, só vale anime que terminou no ano. Então, por exemplo, anime que começou em outubro de 2022 e só terminou em março ou fevereiro de 2023, vale para a categoria de 2023, né? Inclusive, teve alguns animes que tiveram atrasos em 2022 e que terminaram só em 2023, que também valiam para esse ano. Enfim, explicadas as regras, eu queria dizer que, ao todo, esse ano tivemos 162 animes. O que é muito interessante, porque, como eu disse, diminuiu a quantidade de categorias. Inclusive, tem um jurado a menos do que ano passado, mas aumentou o número de animes esse ano. O que reforça que, possivelmente, né, esse ano teve mais... Por mais que muita gente tenha dito que viu menos anime, os animes parecem que foram mais chamativos, né? Então, tivemos esse ponto positivo aí para 2023. Esse é um... E, bem, outras categorias aí eu vou falar no futuro. Mas vamos, então... Outros estatísticos, né? Eu vou falar no futuro, mas... Vamos, então, à primeira categoria da noite, que vai ser indicada pelo meu amigo Carlírio. Sendo que toda a categoria vai acontecer o seguinte: vai ser falado os três primeiros lugares, não na posição exata que eles estão, né? E depois vai ser falado o campeão. Então, Carlírio, por favor, comece. Ou não, se o Carlírio não quiser. E fica o mistério. Problema do Big, Carlírio. Aparentemente deu problema no microfone do Carlírio. Ninguém manda ao vivo, então, ao vivo. Eu não sei se o Carlírio está escutando a gente. Se ele estiver escutando. Ele está, eu acho que ele mandou ele escuta, acho que é só no microfone. Eu vou. Oi. Acho que ele se mutou completamente. Agora ele desmutou completamente. Alô? Carlírio? Alô? Você está entre. Testando. Carlírio, se você nos ouve, bata três vezes. Ou mandou uma mensagem. Ou mandou uma mensagem, claro. Tecnologia jovens. Então, ao vivo, podcast ao vivo é outra coisa. Assim. Manda um zap. Quem sabe faz ao vivo. Manda um zap. Deixa entrar. Não, fale comigo. Volume da TV e me escuta pelo telefone. É mesmo que você não viu. Alô? Até o final, né? Isso eu sei. Teve medo. Vamos lá, próxima pessoa? Alô? Oi? Na próxima categoria e depois volto pra essa. É que aí o problema é que as imagens estão sendo controladas por ele. Mas ele ainda tá ouvindo a gente. Não tá? Aparece, não sei. Né? Por isso que eu queria saber se tá. Oi. Como ele não digitou, aí eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Tem compasso aí. Tem compasso aí pra responder. Aê, tá digitando. Ele tá digitando, papai. Você não tá digitando. Eu digitei lá perguntando se ele ouve a gente. Vamos ver. Você tá. Eu estou ouvindo vocês, mas eu estou arrumando. Então Carlírio, eu vou passar a categoria pra outra, e aí depois, quando você estiver correto, a gente volta pra aí, categoria. Aí, voltou. Voltou. Problemas técnicos de podcast ao vivo, acontece. Isso aí é técnico de informática. Você foi de novo. Alô? Ei, rapaz. Já se foi o disco voador. Vamos pro próximo. Então, Carlírio, já bota a imagem aí do próximo. Isso, já bota a imagem da segunda categoria aí, pra nós. Vai, Velar, já arrasa. Então, pronto. Então, vamos pular a primeira categoria. Deixa depois o Carlírio que ia falar a primeira categoria. Vamos para a categoria de drama e romance. E nessa categoria tivemos uma coisa muito especial. Essa categoria ela foi decidida pelo ponto extra. Ou seja, a pontuação... Oi. Foi a mesma com dos nossos convidados, só que o primeiro lugar, mais pessoas votaram nele, então ele ganhou um ponto extra. Então, a diferença de um pontozinho para o primeiro lugar. E os candidatos que ficaram, né, com mais pontuações são Vinland Saga Season 2, o Watashi no Shiawaze na Kekkon, né? É, anime que eu indico sempre que vejam dublado, por favor. E Oshinoko, né? Oshinoko aí também é uma das grandes revelações do ano. E o grande campeão dessa categoria, alguém chuta aí? Quem vocês acham que ganhou? Oshinoko? Eu sei. Não, eu sei que você sabe. Seriously? Eu acho que é Oshinoko. Oshinoko. Se Deus for então... justo, é Oshinoko. Olha aí. E sim, em primeiro lugar foi Oshinoko. Olha aí. Oshinoko e Vinland Saga empataram em 47 pontos, só que mais pessoas votaram em Oshinoko. Então, posso confessar uma coisa aqui, gente? Aham. Uhum. Eu só li romance, eu não li as coisas. Tipo, comédia e Slice of Life. Eu só li comédia. Ou Slice of Life. E aí eu teria votado em Vinland Saga e teria desempatado. Mas não votou? Mas não votou, querido. Eu não li drama, só li romance. Tu vê minha votação, é só não li votou. Romance. Agora já foi. Agora já foi, né? Dito isso, a minha se você vê só romance, o melhor romance. Triste não, não, apesar de eu amar adorar o seu anime, achar ele melhor também que o Loco. Deus escreve o certo por linhas tortas. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo. Ah, então vou dar meu pitaco. Meu, aí, vou dar meu pitaco. Eu queria que o anime de romance verdadeiro tivesse ganho, mas não ganhou, então tá tudo bem. Mas é drama, tava no drama, então... É drama, ele ganhou por drama. Assim, o Carlinhos, se você forçar muito seu cérebro, tudo tem romance. Não, romance. Entendeu? De acordo com o que o autor de Oshinoko tá fazendo com a história e lendo o mangá, vai ter romance, então... Só não vai ser o que as pessoas querem. Ou vai. Ou as pessoas ou querem. Vai, né? Ou as pessoas, né? Ou vai. Não vai agradar todas as pessoas, com certeza. Exato. Mas nem Deus agradou todo mundo. Exato. Então, Oshinoko aí, grande campeão, nosso primeiro campeão da noite. Vamos agora para a categoria de comédia Slice of Life. Carlírio, agora sim. Depois de uma falha técnica aqui, muito obrigado, computador, por fazer o USB cair sozinho. Eu agradeço demais isso. Vamos lá, então. Categoria de melhor anime de comédia e Slice of Life. As duas categorias. Só um momentinho, peraí. Mãe, foi eu que deixei a tela. Eita! Sim, pode. É isso aí, galera. Quem sabe faz ao vivo. O tio, não, cara, ele consegue anunciar. Eu tive que falar com a minha mãe aqui no negócio aqui, agora voltando. Deixa eu ver, fica tranquilo. Todo mundo ouviu, relaxa. Então, voltando aqui, eu vou falar então dos três animes que acabaram sendo os mais votados, certo? Porque teve muita indicação nessa categoria, assim como todas as outras, evidentemente. E vou falar eles na ordem alfabética e depois colocar devido à pontuação, ok? Então, nós tivemos aqui como os três mais votados, né, pra comédia Slice of Life no Gold Ape 2023. Isekai Oji-san, que teve um episódio exibido em 2023, então ele entrou para esse Golden Ape específico. Tem também o Skip to Love, que foi um dos meus animes amorzinhos de 2023, maravilhoso. E a segunda temporada de Spy Family, que é um anime quase obrigatório, não consigo analisar de outra forma. Pois bem, vamos começar pela medalha de bronze. Com 60 pontos e 5 indicações, Isekai Oji-san ostentou essa primazia, tá? Uma boa pontuação, uma boa colocação, tá de acordo com o que a obra apresentou. O vice-campeão, com 61 pontos em 6 indicações, foi a segunda temporada de Spy Family. Obviamente, vale. A medalha de ouro, vale. Com 91 vale ressaltar. Pontos... E Spy Family empatou também com o Isekai Oji-san, né? Mas ganhou na quantidade de pessoas que votou nele. O problema, ponto extra fazendo a diferença. O problema pra Spy Family é que o primeiro colocado teve muito mais gente colocando pontuação lá em cima do que ele. Muito, né? Tipo, é porque foi a mesma quantidade de pessoas. Mas foram mais pontuações acima. Mais pontuações de todo. Foi todo mundo votou como primeiro. Então, como melhor. foram 91 pontos, 30 a mais do que o segundo colocado. Então, Skitlofer leva o título na categoria de comédia Slice of Life. É uma premiação maravilhosa, viu? Skitlofer merece muito, merece demais. Eu tô muito feliz. Eu então, só li Slice of Life, não li comédia, e teria botado essa coisa assim. É, tô vendo. É muito que difícil, gente. Minha crítica aí, é ao muito Ian, difícil. Que o Ian foi um dos jurados, né? É que ele não votou. Não está muito feliz aí, mas não sabemos qual seria o voto dele. Não, mas tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Scriptou o comentário lá. É que nem eu lembro do Ian, Everton e Dajobu. É bem por aí. Então. É, tá tudo da Jobu. Dajobu, mãe, Dajobu. Já dizia o homem da novela. É. Já diria o cosplayer de Goku da novela. É porque era o único cosplayer não, que ele tinha. Não, aquele é sacanagem, não lembra isso, pelo amor de Deus. Clássicos. É um clássico que pode da televisão ser esquecido. Brasileira. Esquecido, pode ser esquecido. Jamais. Enfim, vamos para a terceira categoria. Então, na terceira categoria, meu amigo Ian irá dizer quem foram os três candidatos ao título, né? Foram então, os três que foram mais votados, melhor pontuação e quem ganhou. Ok, então, agora trarei para vocês a categoria de animes de fantasia, sci-fi e isekai. Olha que bolou todo junto aí. E temos três animes aqui, né? O nosso top 3 com animes que não assisti nenhum deles, mas tudo bem. E vamos lá. É, pegando ali um pouquinho do Carlyle, ali da ideia do Carlyle de falar em ordem alfabética, mas não sei se a ordem alfabética tá certa, porque eu não lembro se o T vem antes do P ou o P vem antes do T. Mas tudo bem também. O T é, eu sei do que T. O I vem primeiro, e é por isso que eu vou... Tá bom, então. Obrigado, Carlyle. Obrigado quem respondeu. Vamos lá. Então, o I eu sei que vem primeiro. E é por isso que eu falo. O primeiro indicado que temos aqui foi o Isekai Ojisan. É isso aí. E depois disso, eu já esqueci quem falou que vem primeiro, então eu vou falar o P. O P, nós temos... É o P de Pluto. O amiguinho do Mickey Mouse? Do Mickey Mouse, é. O outro Pluto, o anime. Ok, né? E o terceiro indicado, nós temos Tengoku Daimakyo. E, pra surpresa, de acordo aqui com os votos, né, acho que pra surpresa de ninguém. Pra surpresa de ninguém. Em terceiro lugar ficou Pluto. É triste, mas eu fico feliz, assim. É porque Pluto foi muito bom, mas tem seus problemas. O anime que eu gostava ficou em quarto, então não vou nem comentar. Em segundo lugar ficou Isekai Ojisan. Esse aí eu acho que o Luke deve ter lido o primeiro nome certo e votou nele, imagino eu. Cadê? Não, esse é impossível errar, porque é fantasia e isekai. É impossível, são dois pais. Esse aí o Luke não certo, veja bem. Impossível. O que nos resta, aí, o que não, nos isso deixa... ainda tá por último, podia ser que ele tivesse lido só fantasia e tudo. Realmente. Mas confesso que ficção científica... Se ele tivesse lido só ficção científica, não ia ter dado certo. Não ia. Era Pluto e Tengoku. É verdade. E em primeiríssimo lugar, nós temos Tengoku Daimakyo. Maravilhoso. Qual que é a sinopse desse anime aí? Pra pessoal saber? Você quer saber a sinopse de Tengoku Daimakyo? Eu vou... Lerei pra você agora. Aí o anime... O anime também chamado de Heavenly Delusion. Ah, ele já tá procurando. Disillusion. Heavenly Delusion. Não, é isso. Heavenly Disillusion. Enfim, isso aí. Eu não fiz Fisk, gente. Não sou a Bruna Marquezine. Inglês e espanhol, ué. Fisk, não fiz. Mas enfim... Dentro da segurança das paredes, os jovens são criados num ambiente de berçário por robôs. Embora a vida possa parecer obsoleta na superfície, as crianças estão cheias de potencial e curiosidade. De muitas maneiras, é como um pedaço do céu. O mundo exterior é um inferno. Não há quase nada mecânico e é habitado por estranhos e poderosos seres sobrenaturais. Maru, com a ajuda de Kiruko, está a atravessar o que já foi Tóquio pelo céu. Mas depois de tanto procurar, talvez o céu seja mais um sonho insustentável do que uma realidade potencial. Talvez uma ilusão celestial? Talvez. Olha, inclusive, olha, eu diria que a sinopse é uma ilusão, porque não... Não tem nada a ver com a história, assim. Eu entrei aqui, né, no site pra ler a sinopse, eu já vi aqui um não indicado para menores de 16 anos, eu já sei o que, que vem por aí, então realmente acho que essa sinopse não combina. Vem, infelizmente. Pra mim é a pior cena que podia cortar. Podia. Assim, tem mais de uma dessas, mas especificamente a pior podia cortar, assim. Meu Deus. Eu não terminei o anime. A Rafa não vê exatamente os momentos piores. Ainda não viu, meu Deus. Eu só vi até o episódio 5, minha gente. Socorro. Enfim. Fico feliz de ter pulado esse anime quando passou, então. É um bom anime que tá lá enterrado na Star Plus. Na Star Plus, exatamente. Mas é uma boa dublagem, vocês podem ver dublado, é bom. Vamos então agora para a categoria do Wesley, ação e aventura. Isso aí, vamos lá. É um cara muito aventureiro, muita ação também. Eita, meu Deus. Categoria de ação e aventura, nós temos aqui esses três animes. E vamos lá, o primeiro que eu vou falar aqui, que você tá aqui, né, é Jujutsu Kaisen, segunda temporada. Vinland Saga, segunda temporada. E Tengoku Daimakyo. E em terceiro lugar ficou, vamos lá, Jujutsu Kaisen, segunda temporada. Olha só, contra todas as popularidades. Graças a Deus. Todos os percalços e problemas de produção, na verdade, né? Eu acho que foi até muito em terceiro lugar, eu tô sendo sincero. Eu não acho que teve tanto, acho que, enfim, né? Pessoas provavelmente passaram bem mal. É um anime bem famoso, a galera curte, né? Então, pessoas passaram bem mal por causa desse anime. Faz sentido ele estar aqui. Segundo lugar ficou pra Tengoku Daimakyo. Okay. E no quesito de ação, eu acredito que ele se saiu muito bem. Em primeiríssimo lugar... Ou na aventura. Com toda certeza, Vinland Saga Season 2. Que é a temporada com menos ação de Vinland Saga. Aventura de fazer o cultivo pro seu senhor de engenho, né? Exato. Aventura, minha gente. É baseado na aventura. Ação e aventura. Não é baseado na assim, assim, é o que eu digo, tem menos ação. Mas a ação dele é melhor do que a maioria dos animes de ação que teve esse ano. Então, o pouco que tem já é melhor que a maioria. Mas vou deixar uma curiosidade aqui, que o mais votado, ou seja, o que mais recebeu votos, não foi Vinland Saga, foi o Tengoku Daimakyo. Mesmo assim, o Vinland Saga ficou bem na frente. É verdade. 10 pontos na frente, é mesmo. 10 pontos na frente. Isso porque o Tengoku Daimakyo ainda teve um ponto extra, veja bem. Veja bem vocês. É isso aí. Uhum. Mas enfim, e aí eu vou usar minha carta surpresa e dizer que Tengoku Daimakyo não foi o único anime que ficou, que recebeu mais votos numa categoria e perdeu. Vamos chegar aqui em um momento nisso. Caraca. É, isso ocorreu mesmo, né? É verdade. Enfim, vamos agora à próxima categoria, a categoria de melhor direção, que vai ser falada pelo Luke. Uhum. Que é justa a categoria que eu não votei, porque eu não tenho conhecimento. Que legal. Tecnicamente, o Ian também não votou na categoria que ele falou. É porque o Ian não votou no final nenhuma, né? Ele não votou em nenhuma de... gênero. De... Eu não consigo decidir. É que tem mais, né? Enfim. É os diretores, né? Melhor direção, os três melhores, né? São Shuhei Yabuta, de Vinland Saga. Hiramaki. Eu li do jeito um nome e o outro eu já li do outro. Daisuke Hiramaki de Yoshinoko e Hirotaka Mori de Tengoku Daimakyo. Yes. E na ordem certa ficou Vinland Saga em terceiro com Shuhei Yabuta. O Hirotaka Mori com Tengoku Daimakyo ficou em segundo. E o Daisuke Hiramaki com Shinoko ficou em primeiro. Olha, isso aí. Não voto em direção, porque eu não manjo nada de direção. Pra mim, eu vejo só o anime tá bonito e tá bom. Enfim, o Shinoko aí, mais uma vitória. Tenho também uma curiosidade sobre essa categoria. Um diretor, o Kimura Ryuichi, ele apareceu duas vezes com dois animes diferentes. Ele não ganhou, obviamente, não teve nem chance, mas ele dirigiu um filme de Aikatsu e o Otonari Niginga. Então... Bons animes. Enfim. Vocês falando vamos então pra categoria de... Vocês falando de pessoas que não votaram em categoria, tipo Luke, não foi só ali não, a escritora também não votou ninguém em melhor direção. Só pra deixar o lastro. Não votou também. Não. Mas enfim, vamos à categoria de melhor estúdio. Melhor pior estúdio. Melhor pior estúdio. Essa eu botei na minha. Ah. Eu botei. O Luke botou na consciência dele. Eu botei assim. Infelizmente, vou ter que votar nesse estúdio. Eu adianto. Exatamente. Que essa aqui foi a única categoria. Essa foi a única categoria deste Golden Apple que teve uma surra do primeiro pro segundo lugar. Foi a única. Só uma pessoa. Infelizmente, só... né? Sabemos o porquê. Só uma pessoa não votou, inclusive, no primeiro lugar. Se não teria sido perfect. Eita, meu Deus. É isso. E quem que valeu? Sim. É a Raul. Eu, né? Eu tava esperando o Epilas me chamar, ué. Eu chamei. Mas ele chamou. Eu falei no começo, eu quis prestar atenção. Eu não ouvi. Caralho, eu não ouvi. Também não, eu também não. Falei. Não fui só eu. Mas falei. Ok. Então, galera, melhor estúdio. Os três principais colocados são a Bellworks, o Dogacobo e o Mappa. Os três principais. Em terceiro lugar. Hã? O que o Dogacobo fez? Alguém lá precisava de cabeça? Ué, o Shinoko? Não sei. O Shinoko, verdade. Isso. Não, o Shinoko não foi A. Sim, foram dois estúdios do Shinoko. Foi dois estúdios do Shinoko. Ah, então votaram nos dois estúdios dele, mas é o PA, o estúdio principal. Velho, eu pensava que era o Dogacobo. Tudo bem, eu votei no Dogacobo por causa do Shinoko. Nunca ouvi falar desse estúdio, pra ser sincero. É um estúdio de Slice of Life. É, Principalmente, assim, mas ele participou de... Ano passado, né, ele participou de Shinoko, ele fez aquele anime do Santa Cecília também. Nozaki-kun. Eu não lembro se é do ano passado, mas aquele da Shikimori-san, né, da minha namorada, muito legal, o Shikimori-san. Também é do ano passado, também. Ah, ele fez aquele anime do Yesterday, né, que não toca Yesterday em nenhum momento, não faz sentido. também. Entendi. Meu Deus, só por ele ter feito esse anime, eu não devia ter votado nele. É tudo Foi outro ano. É, e também, gente, aí terceiro lugar ficou... O Dogacobo com 47% dos pontos. Brincadeira, 47 pontos finais. Em segundo lugar, nós temos a Porks com 66% dos brincadeiras. 66% dos pontos. Ela tá lendo por cento pra ser a única. Pois é, eu tô ficando maluca. E por último, mas também representando o primeiro lugar como pior melhor estúdio. E o abuso psicológico também representando. Essa é pra quem diz... Os animadores que não vão pra casa, os animadores de Jujutsu Kaisen que ainda tiveram que fazer um filme merda que tá na Netflix. Mamoroshi horroroso, não vejo. Eu sei que o Wesley gostou, mas não vejo. Eu gosto. Vou deixar claro aqui um negócio sobre o Mappa. É a quarta vez seguida que o Mappa ganha o melhor estúdio do Golden Apple. Quarta vez seguida. Essa foi a primeira vez que a gente soube na verdade. Ian, a gente sabe disso há uns 3, 4 anos já e ele continua ganhando. Não, pera, eu não terminei de falar, calma. A gente sabe que nós sabemos que o trabalho do protagonista de Zombie 100, ele trabalhava pro Mappa. É isso aí. Como? É verdade. Eu votei assim, infelizmente ainda acho que é a Mappa quando eu votei, porque infelizmente esses fizeram os melhores animes do ano pra mim, sabe? Mas Luke, fica tranquilo, que daqui a 1 ou 2 anos eles não vão ganhar mais que vão fazer com o IA. Então não tem como. Não tem como, mano. É verdade. junto com esse prêmio, a gente também dá um pedaço de pau e uma toalha molhada pra eles se limparem nesse estúdio, que deve estar um fedor desgraçado. Né? E caramba, é isso, parabéns, Marco. O Mapa, agora ele assume a posição de estúdio que mais ganhou também, né? Porque ele tava empatado com a Ium Pictures, que também tinha 3 vitórias. Agora, me como ele tem 4, tá sozinho. Me sinto horrível. Caralho, a Ium, só pra título de curiosidade, ficou em... Não, não é 17º, né? Ela ficou em 14º, 14, na posição esse ano. Ah, A Ium Pictures, é, exatamente, ficou em 14º. A Ium... Só duas pessoas votaram nela. A Ium ganhou... É por causa, eu não sei nem o que ela fez. Eu não sei o que ela fez. A Ion Pictures ganhou os 3 primeiros anos de Golden Apple seguidos. Então, por isso que ela tem 3. É, mas eu acho que esse ano ela teve menos anime mesmo. Eu lembro que agora anime. Que é, ela fez o do meu chefe do trabalho é um bobão. Melhor Yaoi do ano passado. É o Atarashi, Joshi, o Ado, o Tenen. É, o meu... My Goofy Senpai. Uhum. E... Ele fez Marshall também, que eu acho que teve a primeira temporada ano passado, se eu não me engano. Isso. Marshall. E eu sinto que por muito pouco a Madhouse não ganhou do Dogecoo por um anime que não terminou ano passado. Sim. Madhouse já tá em primeiro. Prierem que tivesse entrado. Eu não falo nada, eu votei mesmo no Madhouse. Se Frieren não tiver... Eu votei na Mapa, não posso jogar a voto de ninguém, gente. Eu não tô jogando, eu votei no Mapa em primeiro lugar, então não posso falar pra ninguém. Eu dei pro Mapa o quarto lugar, meu primeiro lugar eu dei pra Kyoto Animation, mas tudo bem. Justo. É justo. Inclusive, assistam o Tsurune. Eu botei ele. Eu também. Aí, a gente gêmeas. Eu vou deixar que é. Curiosidade: todo mundo que votou na Cana de México votou em Suzume. Fica aí. O quê? É porque só teve 3 pessoas que votaram e todos votaram em Suzume em alguma posição. Ah, tá. As 3 estão aqui, inclusive. Enfim, vamos para a próxima categoria. Melhor continuação. Acho que esse é meio óbvio, dado o que tá acontecendo até agora no nosso cast. Então, esse tem muito e sobrou para mim falar. Essa. Vamos lá, Carlinho. Enfim, aqui ocorreu a segunda maior surra desse Golden Apple e temos a diferença do primeiro pro segundo colocado. Mas vamos embora, né? Que é o que conta. Citando em ordem alfabética, os 3 animes dentre todo o universo de indicações que tiveram as maiores pontuações foram Jujutsu Kaisen Second Season, Spy Family Season 2 e Vilã de Saga Season 2. Qualquer semelhança não é mera coincidência, zero surpresas aqui, mas vamos falar do medalhista de bronze, né? A medalha de bronze ficou com a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Teve 4 indicações e 42 pontos no total. O vice-campeão e detentor da medalha de prata, com 6 indicações e 60 pontos no total, foi a segunda temporada de Spy Family. E o primeiro lugar, com 9 indicações, levando o ponto de bonificação por causa disso e totalizando inapeláveis 129 pontos, ficou com a segunda temporada de Vilã de Saga, pra surpresa de zero muitas pessoas por aqui. Foi lavar aqui essa premiação. É, realmente. Mas eu digo que eu não votei em nenhum desses 3. Claramente a Mapa comprou o Golden Apple, né? Eu não recebi dinheiro nenhum. O Evilás embolsou tudo, porque os jurados não receberam esse dinheiro. Nossa, Evilás, que pilantra, nem pra dividir com a gente, cara. Credo. Claramente, Paladin é muito melhor que... Com certeza. Um dragão palestrinha, muito legal. Cara. Muito bom, dragão palestrinha, você lava a sua boca. O foda de você falar isso aqui é porque tem gente que votou em Paladin, Luke. Então, eu botei Paladin. Botei Paladin em segundo lugar. Perdeu pra quê? Pro filme de Sailor Moon. É justo. Eu acho que é melhor o filme de Sailor Moon. Claro, o Selomon bota em primeiro. Enfim. Então, Violent Saga aí, mais uma vitória. Vamos então aí àquela categoriazinha que todo mundo adora odiar, que é a categoria de melhor vilão do ano. Categoria muito curiosa, que ela vai dar o prêmio à popularidade pela primeira vez nesse podcast. A popularidade, não entre os 13 aqui, mas a popularidade do mundo, né? Porque, uma popularidade. Porque afinal, né, os candidatos a título foram o Canute de Vinland Saga Season 2, o Sukuna de Jujutsu Kaisen Season 2 e o Old Scott Pilgrim, ou para alguns só Scott Pilgrim, de Scott Pilgrim Takes Off. E em terceiro lugar ficou o Old Scott Pilgrim. Fiquei feliz em pelo menos estar no pódio, alguma vez Scott Pilgrim aí. Em segundo lugar ficou o Canute de Vinland Saga. E finalmente aí Jujutsu Kaisen levando a estatueta dela, mas continuando no mapa, porque o quê? Eu podia ter votado no mapa como melhor vilão, né? Podia. Agora, eu fiquei impressionada que o vilão é o Sukuna, mas eu achei que o Mahito foi melhor vilão que o Sukuna. Tá, mas não votaram mais nele do que no Sukuna. Eu sou mais o Sukuna, viu? Eu sou muito mais o Sukuna também, pelo amor de Deus. O Sukuna é o Sasuke de Jujutsu Kaisen. Ele é o população. Não dá, é isso aí. Exato. Cara, eu votei... arma pra caralho, até na popularidade. Eu votei no Sukuna. Eu gostaria de comentar... Ui, desculpa. Ia falar que eu votei no Sukuna, porque realmente acho que ele foi um vilão como vilão tem que ser. Mas isso não quer dizer que eu tenho apreço por ele. Eu odeio esse cara, odeio com todas as forças, só pra deixar claro. Mas esse é o papel do vilão, você tem que odiar ele mesmo. Deu certo, deu certo. Eu odeio mais o Mahito do que o Sukuna. Porque eu tenho que aceitar que o Sukuna é o Deus Ex Machina da série. Exatamente, eu concordo com a Vilada nessa então, questão. Então, eu nem me importo o suficiente, porque eu sei que ele vai ser usado só pro Deus Ex Machina, vai ser usado pra história andar mais, então... E assim, eu entendo o Canute como vilão e tudo mais, mas pra mim o autor ter deixado ele feio é muito mais vilão do que... muito, muito foda. Ficou feio quando cresceu. Bom, o detalhe que eu queria comentar é que as únicas pessoas que voltaram no Old Scott foi eu, o Luke e o Filas. Eu sabia que... Eu esqueci, na verdade, que Scott Pilgrim era um anime, então eu... Eu também. Eu negligenciei ele, porque senão eu tive muita dificuldade nessa categoria de vilão. Tanto que eu acho que eu indiquei só 3 ou 2, não lembro agora. Então se eu soubesse disso, eu teria botado ele. Comentário bobo da minha parte, fico feliz em ver que o Ian se lembrou da existência de Tokyo Mew Mew New Season 2, né? Porque ele votou no Kishé aqui. Kishé foi um bom vilão, verdade. É verdade, foi um bom vilão. Eu fico triste, porque saber que essas duas pessoas disseram que Scott Pilgrim... não lembrava que era anime, quer dizer que eles não leram as regras, porque literalmente usei isso como exemplo. Não, era o desespero da Vilagem de fazer as pessoas lembrarem. O desespero da Vilagem. Das pessoas lembrarem. Pra poder as pessoas lembrarem Scott Pilgrim, ele colocou na. Tem que botar de exemplo, Vilagem, na planilha. Scott Pilgrim. Botar na planilha, verdade. Tem que botar na planilha pra pessoa lembrar. Pois é. Mas enfim, né? Sukuna aí, grande vilão aí do ano de 2023. Né? E grande chance aí de ganhar outros anos. Eu acho que ele já ganhou uma vez, meu. Não, não lembro. Não sei, nossa, acabou, ideia, talvez lembro, pode não. Verificar aí depois. Mas eu tenho quase certeza que não. Enfim, poxa, Carneiro, eu olhei aqui e você não votou no Kish. Que triste. Vamos à categoria, uma categoria polêmica. Vamos numa categoria aqui, uma categoria polêmica. Por isso, nem vou chamar o Wesley pra não ser seguido. Eu vou chamar o Luke Lucas, porque o Luke não Lucas quer jogar essa gente. Categoria pra caramba. Porque eu tô certo. É isso. Então, Luke Lucas, bom. Melhor coadjuvante, por favor. Melhor coadjuvante, temos 4, queria... né? É isso. Eu só quero fazer... Isso, tem os de amarelo. Só os de amarelo, exatamente. Todo mundo aí que ficou com chances de ganhar só recebeu 2 votos. Foi o máximo que algum personagem ganhou nessa categoria. Foi difícil. É o primeiro empate, então, nas categorias aí, que é 4 personagens. Tem o Kakeru Sengoku de Horimiya Peace. Quem é esse aí? Eu não lembro desse cara aí. É o presidente. É o presidente do Conselho Estudantil. Cabelo vermelho. A Kana Arima de Yoshinoko? O Kento Nanami de Jujutsu Kaisen, segunda temporada. E o Yagundou Misuzu de Tomo-chan. Tomo-chan wa Onanoko. E na ordem certa, que é... Primeiro que a Arima é uma coadjuvante. É... Sim, ela está aí, aceitamos isso. É, a Gundou e a Kana ficaram em terceiro lugar. O Takeru Sengoku ficou em segundo. E o Nanami aí ganhou alguma coisa na vida. Ganhou a prêmio Golden Apple de melhor personagem coadjuvante. A morte dele jamais será esquecida. Golden Apple... A morte dele, é claro, exato. Isso, a morte dele jamais será esquecida. Jamais será esquecida. Ai, gente, que... só de pensar. Quer dizer pra você, Wesley, eu te entendo, mas pessoal, chegamos ao final, à conclusão que esse primeiro personagem não valia. Então, pode perder, Wesley. A gente perdeu, mano. Porque o próprio autor do mangá considera protagonista, então não tem o que fazer. Isso aí, de novo, caraca. Deus escrevendo certo por linhas tortas. E ele é o protagonista. Nanami Kento. Mas, ó, é o vitorioso, é vitória moral, entendeu? Tsuda Kenjiro dublou com tanto tesão as falas daquele homem, que realmente... Eu acho... Valeu cada segundo. Quem dublou com tesão foi aquele cara que... teve o cabelo puxado pelo Nanami. Nossa! Aquele foi. Ali foram. Os dois estavam com muito horny quando eles estavam com fogo no cu. Eu gostei da lembrança do Luke. Realmente, é uma boa lembrança, a puxada de cabelo. Realmente. Puxada de cabelo. Os dois ali estavam. Ui! Gente, que calor. Mas foi. Mas também, obviamente, foi a categoria mais próxima, né? Então, é isso aí. Infelizmente, o meu voto foi cancelado. Triste filho. Você estava errado, né? Então... Não, eu aceitei que eu estava errado. Mas eu estava errado nesse aí. Teve outro aí que quase tiraram que eu estava certo. O Luke concorda comigo. É loucura. É loucura se tu tivesse. Loucura. Enfim. Então vamos pro próximo. Agora sim, Wesley, por favor, a próxima categoria. Bora lá, próxima categoria, categoria de protagonista, né? Vamos ver lá quem conseguiu. E é isso aí, vamos ver aqui, misturar essa ordem, né? O primeiro que eu vou falar vai ser o Iwakura Mitsumi de Skip to Loafer. Não, Wesley! Ela! Pelo amor de Deus, Wesley, é a protagonista, caralho! É a Mitsumi! Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, Wesley! É que o Wesley, ele acha que só homens podem ser protagonistas. Não, o Wesley não terminou Skip to Loafer, eu lembro dele falando disso. Mas ela é a protagonista, se ela começou nesse tipo. Você pode ver um episódio. Não lembrar o sexo da personagem, sério isso? Tadinho. Gente, abafa. Tadinho, que barra. Deixa passar. Eu só não lembro o nome de ninguém. Skip você Loafer. Conversou com ela pra saber o pronome? Não, eu tô abafa. Ah, eu achei ofensiva essa consideração do Wesley de não ter falado, mas tudo bem. Continua, Wesley. Thorfinn, de Vinland Saga Season 2 e Helk, do anime Helk. É isso. Estou muito feliz que Helk está no pódio. Bem, ainda fiquei feliz demais. Vamos lá, suficiente pra mim. Em terceiro lugar ficou o Helk. Em segundo, a Mitsumi, né? E primeiro, Thorfinn, de Vinland Saga Season 2. Pô, eu tava torcendo pra ela ganhar, cara. Sacanagem, viu? Você não tem inimigos, Kalir. É isso que eu posso falar. É isso. Exatamente. Eu gosto demais do Thorfinn nessa temporada, por mais que ele seja um cara meio passivo, né? Mas a história dele é incrível. É incrível. Cara, só pelo momento dele questionando o Canuto, já vale. É fantástico. Sim, com certeza. Levando porrada pra caralho. O que vai fazer então? Você vai lutar comigo? Não, eu vou fugir. Não tem como vencer. Foda-se. Não tem muito o que fazer. Gostou, não gostou. Não tem o que fazer, né? Enfim. Enfim. Vamos à próxima categoria. Ian, por favor. Filme! Sou eu. Então vamos pra categoria de melhor filme. É, o nosso pódio aqui, formado por três filmezinhos aqui, que dessa vez eu sei a ordem alfabética. É, temos no pódio Blue Giant, logo após ele, Kaguya-sama wa Kokurasetai. First Kiss wa Owaranai. Tô olha arrependido só, de não ter não visto esse filme. O primeiro beijo. Tô arrependido de não ter assistido ainda. E o terceiro anime que eu citaria aqui é Suzume no Tojimari. E, pra surpresa de ninguém que votou, mas talvez de vocês ouvintes, a vitória vai, o primeiríssimo lugar vai para Blue Giant. Seguido por Suzume em segundo lugar. E o filme de Kaguya-sama em terceiro. Eu vou ter que revelar que uma call de animes fez essa virada, porque as quatro pessoas que votaram ele como o melhor filme do ano viram juntos no final do ano esse filme. Filmaço, filmaço. Também. Então, essas pessoas aí foram diferentes. Não foi só elas que votaram, porque o Luke também votou, mas temos aí as pessoas. É que eu vi dois filmes de anime no ano. Acho justo. É aí. Acho justo. Muita eu tenho gente que concordar, porque eu também só botei dois, eu só botei Suzume e Kaguya, provavelmente é por isso que Kaguya tá em terceiro lugar. Eu botei quatro e nenhum deles, não, dois deles chegaram perto do Se pódio. Se eu tivesse assistido dois. Kaguya tinha ficado em segundo lugar. Eu só digo isso. Se eu tivesse assistido Kaguya... O que é? Preconceito com anime da cadeira, cara? Mas não, o anime da cadeira é bom, cara. Eu não assisti cara. Nenhum filme ano passado. Eu não acho essas coisas todas, já falei isso. O anime da cadeira, pô, absurdo. Aí eu realmente ia ter o amor entre a cadeira. O anime da cadeira só é bonito. Que isso, gente. O amor é bonito. É um romance duvidoso. O melhor tipo de romance. Não é não. Eu não assisti, eu não sei, eu posso estar falando muita perda. GTs. Ian, Batalha eu Perdida, deixa eu ver. Assistam um anime que tem nome parecido ali. Bokuga está Hitori no Bokue. E o Kimyo está Hitori no Bokue. Né? Que tem Crunchyroll os dois. Enfim, vamos agora para a categoria de melhor encerramento. Que tá errado aí. Né? A única categoria que está errada, mas tudo bem. Tá aí, foda-se. Quem vai falar aí é a Rafa, por favor. Ok, eu já tinha me perdido na ordem, porque o Vlas trocou as ordens, aí eu fiquei ok, pode ser, vou esperar ele me chamar. Então, minha gente, os indicados, já ia dizer, né? Meu Deus, eu tô muito Oscar hoje, viu? Puta merda. As três melhores notas do Golden Apple vão para Zonsen, Zumbini, Naruma, de Nishitai, 100 no Koto. Né? Aí temos Oshiroko e Spy Family Second Season. Vamos lá. Em terceiro lugar, ficou com o melhor encerramento. Zunsen com 53 pontos na pontuação final. Tururu. Em segundo lugar, ficou o encerramento de Spy Family, que sempre tem um encerramento muito bonitinho. Muito bom, muito bom. Né, parabéns para a turma de direção, ou de animação, dos encerramentos Spy Family, com 67 pontos. E em primeiríssimo lugar, com 5 pessoas dizendo que ela merecia esse primeiro lugar. O encerramento de Oshinoko. E eu não sou uma delas, eu botei em segundo. É, o encerramento de Oshinoko Mephisto, cantado pela maravilhoso. Queen Bee. Queen Bee, maravilhoso. Esse aí foi merecidíssimo. Gosto bastante de Queen Bee, mas não foi. Não foi. Pois prefiro sim. A Queen Bee cantando no do palácio, aquele do prefiro, da menina. Não, porra, eu prefiro Queen Bee cantando todas as outras aberturas de vez que ela canta. Tudo bem. Aí. Mas até gosto aqui. Muito do encerramento de Shinoko. Eu também gosto. Tá não, é boa, a música é boa. Muito boa a música. Mas enfim, é isso, né? Fiquei triste aí pro Frieren, pra ser bem sincero. Mas tudo bem. Mas Frieren, ano que vem. Não vale, bom, né? Não vale. Não vale. O primeiro encerramento não vale mais ano que vem, Ian. Encerramento não é bom, né? Não, mas vale porque repete o encerramento. Repete. Não repete, não. É outro encerramento. É a mesma música. Repetir é só a música. A música, mas a animação é diferente. O novo encerramento de Frieren não vale, não vale a pena ganhar. Então, agora a animação de encerramento vale como se tivesse animação encerramento, né, gente? Como vocês... Eu vou votar, foda-se. Ah, tudo bem, pode votar. Tá, só lembre-se de votar, né? Que é o segundo encerramento. Não, não vou, só vou anular se for o primeiro. Primeiro eu anulo. Não vale? Não vale. É a música mesmo, tá tudo bem. Mas tá, mas eu vou botar lá mesmo. Segundo encerramento. Parabéns. Vamos, Nath, eu e você. Acho um absurdo, mas tudo bem. Vamos lá, então, abertura, né? Abertura e Cardeiro. Vamos lá, então, né, gente? Vamos continuar com as votações, com as indicações, com as pontuações da 12ª edição do Golden Apple. Golden Apple 2023. E eu estou aqui em mãos com os três animes melhor pontuados para a categoria de melhor abertura do ano, né? As melhores pontuações vão de acordo com a ordem alfabética para Oshinoko, Skip to Luffy e o Zonsen. Eu devo admitir aqui, pessoalmente falando antes de mais nada, que desses três só botei um, esse um não ganhou. É uma sacanagem do caramba, mas tudo bem. Vamos lá então. A medalha de bronze na categoria de melhor abertura ficou com Skip to Luffy, ok? O segundo lugar, lembrando que foram 7 votantes, 73 pontos. Zonsen ficou com a medalha de prata, tendo 7 indicações e 91 pontos. E o primeiríssimo lugar na categoria de melhor abertura de 2023, segundo o corpo de jurados deste Golden Apple, com 9 indicações, levando ponto de bonificação e encerrando no total de 114 pontos, novamente Oshinoko. Então Oshinoko levou o melhor encerramento e levou também melhor abertura. E melhor abertura. Esse também, porque foi, apesar de não ter votado com a minha abertura, mas estava nas minhas, mas foi a música de anime mais ouvida do ano. Então, foi mesmo. Pois é, chegou no trending topic. E o Zonsen. Chegou na Billboard. Aqui, pela galera aqui, o que importa é a música e não a abertura, o vídeo. Ah, eu mas vou... o vídeo de Oshinoko é excelente. Mas tá o vídeo de Oshinoko é excelente, exatamente. Eu voltei por causa do vídeo. Nem venha com eu vou essa. Falar eu que... da música. Que o meu voto ganhado aqui em Oshinoko foi por causa do Kohaku, porque eles colocaram Stray Kids e Seventeen pra participar do show. É isso. O bom é que eu tô concordando, mas eu nem votei em Oshinoko. O Zonsei é muito impressionante que ele teve que fazer a abertura durante o anime. Enquanto exatamente. Então, tem várias versões do mesmo abertura. Porque... É verdade, é que não é explicado. A verdadeira abertura só aparece a partir do episódio 8. A verdadeira abertura é quando o japonês desistiu de ir pra casa, né? E falou, pô, tem que terminar isso aqui um dia. Não, mas é quando ele percebe, quando eles souberam que iam ter uma folga aí pros três últimos episódios e ter que trabalhar só até o Natal. Beleza, tipo. Ai, você fez essa abertura toda pra três episódios, japonês. Parabéns aí. Show de bola. Boa abertura. Vamos lá? Ok, vamos para o próximo. Trilha sonora agora. E no caso de trilha sonora, os candidatos. Em ordem alfabética são Blue Giant, o Jujutsu Kaisen, o Oshinoko e Vinland Saga Season 2. É Jujutsu Kaisen Season 2 também, né? E o terceiro lugar ficaram empatados Blue Giant e Jujutsu Kaisen Season 2. Então... Vale detalhe aí, porque eu sei que muita gente não viu Blue Jam, já é literalmente um filme de música. Então... Exatamente. Eu esqueci de votar. E outro detalhe aqui, que Blue Jam realmente empatou em terceiro com Jujutsu, só que Blue Jam teve só 3 indicações e as 3 deram o primeiro lugar pra ele. Sim. Em segundo lugar ficou Vinland Saga Season 2. E em primeiro lugar, o Oshinoko. Esse que eu acho que era babada. Eu não lembro da trilha sonora de Vinland Saga. Eu acho maravilhosa, mas acho que era babada. Né? Era meu óbvio, o Oshinoko, acho que. Enfim. Vamos lá agora, Wesley. Wesley ou Carlírio? Carlírio, vamos lá, Carlírio. O próximo. Vamos então para o Calif- não, Calif foi a abertura. O Calif foi a abertura, não. Tô repetindo tudo, desculpa. É. Tá confuso já. Wesley, por favor. Certo, então vamos lá para categoria de design de personagens. Não. Melhor desenvolvimento. Desenvolvimento, verdade. Wesley tá usando minha leitura dinâmica aqui. Exatamente, tá igual. É realmente. Não, embaixo na planilha tá encurtado, tá? Despersonagens, então é isso. Aí você simplesmente clica na planilha e tem lá em cima melhor desenvolvimento de personagem. Exatamente. Então vamos lá, eu vou falar do terceiro pro primeiro, então não vou evitar revelar então. É, em terceiro lugar ficou Oshinoko. Em segundo, Skip to Loafer. E em primeiríssimo lugar, Vinland Saga Season 2. É isso. Esse foi a maior, segunda maior surra. Sendo de lavada o segundo. Esse foi lugar. A segunda maior surra, Galícia. Esse foi. Isso aqui foi uma surra. É uma temporada pra desenvolver personagem. Ela é exatamente. A temporada inteira é só pra isso. Se não tivesse ganhado, exato. Era marmelada. Ou é isso, ou você não prestou atenção e achou que era só sobre a Fazendinha. Exato. É né? Caralho. Precisa exatamente disso? O sol já precisa. Quem não precisa atenção é burro. É isso. Olha que eu tenho isso, completamente. Cara. Concordo. Olha só. Prontinha. Declarações ousadas. Enfim. O sol já chegou na Fazendinha. O anime fala que eu não tenho inimigo, mas eu tenho inimigo de quem fala mal dos clientes paradinhos. Caramba. Lucas, aproveita aí que você tem inimigos. Fala aí o anime que ganhou melhor animação. Que é loucura candidatos. Aqui. Os candidatos aqui, o top 3 ficou com Oshinoko, Vinland Saga, segunda temporada, e Zonsen. E eu não vou falar esse nome inteiro, não. Em terceiro ficou Zonsen, que é loucura, né? Porque, coitado dos japoneses, tiveram que ir lá pra caramba. Pelo menos o Golden Apple eles ganharam. Exato. Ganharam. O pessoal pensa que eles ganharam uma folga porque tiveram mais tempo pra trabalhar, mas não ganharam, não. Não ganharam. Ganharam de jeito nenhum. Quem vocês acham que aumentou? Vocês acham que aumentou o orçamento pra eles trabalharem mais? Não aumentou, não. Claro que não. Em segundo lugar ficou Oshinoko. E primeiro, Vinland Saga, segunda temporada. Só continuando aí o mapa, explorando as pessoas e ganhando prêmios por isso. Mostrando que explorar pessoas é gostoso demais, né? Tá fazendo, tá funcionando. A Vinland Saga não é do It, mesmo? Os três animes são sobre exploração. Não, literalmente os três são sobre exploração, é isso. A temporada anterior que era do It. Olha aí, eu fiquei mesmo, hein? Olha aí, Wesley. Gostei. É isso aí. E aí eu vou falar algumas estatísticas aqui, antes de ir pra próxima categoria. Então, o terceiro anime que mais ganhou prêmios foi Jujutsu Kaisen, como vocês já perceberam aí. Os dois primeiros, acho que vocês já perceberam qual foram, né? Então, acho que não tem muito o que falar. Não tem mais tantas categorias assim pra mudar isso. Mas, apesar disso, 19 animes chegaram em pódio e só 7 animes ganharam. 7 animes isso diferentes. Isso é sacanagem, galera. Isso é sacanagem. 162 animes foram indicados em todas as categorias e desses 162, só 19 chegaram no pódio. Ah, cara, é muito tarde, pelo amor de Deus. Ó, e vale ressaltar. Acho que vale um detalhe a mais. Que a gente tem uma categoria de filmes e uma categoria de animes curtos. Então eles meio que já são normalmente deslocados dos outros. Então, na prática, se você pensar só em séries normais, só 5 animes ganharam. Caraca! E a gente prova aqui que podemos sair do ensino médio, mas o ensino médio não sai da gente, porque é tudo um concurso de popularidade. Ensino médio está com cheiro de quinta série mesmo, cara. Que mané ensino médio aqui. É, porque você não viu o meu ensino médio, Carlinho. Eita! Eu tapão, né? E vamos de trauma, gente! Vamos de trauma! Que nem os animes de melhor animação, tudo com trauma! Yeah. E quem ganhou o melhor anime de arte? Ian. Ah, eu? Então vamos lá. Vamos lá, então, categoria agora de arte! A arte dos animes, vamos lá. Nossos três candidatos aqui, nossos três finalistas pertencentes agora ao pódio são, não sei a ordem alfabética, então só vou falar aleatoriamente, Vinland Saga Season 2, Oshinoko e Skip to Loafer. O segundo lugar dessa premiação ficou para Vinland Saga, com 68 pontos. Em terceiro lugar, nós temos Skip to Loafer com 67 pontos. Olha só, um ponto de diferença entre o segundo e o terceiro. O que nos deixa com o primeiríssimo lugar, o pódio, o topo do pódio pertencente a Oshinoko, vencendo De Lavada com 95 pontos. É isso. 96. As Idols são mais 96 porque ganhou ponto extra. Ah, 96 porque ganhou ponto extra, olha só. Chupa mapa. Chupa mapa. Né? Vale acertar que Vinland Saga e Oshinoko, eles foram os animes que apareceram em mais categorias. Cada um apareceu em 15 das 20. Então, fica aí essa informação. Até porque tem que cortar de anime curto e de filme, né? Então tem duas a menos já. Agora vamos... vamos aqui para Carlírio, por favor. Diga aí a próxima. Ok. Categoria. Estamos na antepenúltima categoria deste Golden Apple. Vamos para ela então, que é de melhor enredo. Devo dizer que os três animes que compõem o pódio deram uma lavada nos demais, que a diferença do terceiro pro quarto colocado é gritante. Então o pódio aqui foi pódio com P maiúsculo, na totalidade. Se duvidar, todas as letras da palavra em caixa alta, porque olha, foi tenso aqui o negócio. Mas vamos lá. Os três animes melhor pontuados, segundo o corpo de jurados desse Golden Apple, foram Oshinoko, Tengoku Daimakyou e a segunda temporada de Vinland Saga. Começando pela medalha de bronze, com 7 indicações e totalizando 82 pontos, Tengoku Daimakyou. Um filme que foi bem que acabou sendo bem lembrado pelo corpo de jurados. Filme onde que foi filme? Não, filme o não, anime. Perdão, foi anime. Tô com filme na cabeça, desculpa. Se bem que não, deixa pra lá, não vou tentar explicar porque só me atrapalha mais ainda. Seriado, A medalha de prata, com 10 indicações e levando ponto extra por conta disso, e totalizando 111 pontos, foi pra Oshinoko. E o primeiríssimo lugar com 9 indicações, e nessas 9 indicações totalizando 127 pontos, ficou mais uma vez, se acostume com isso, para Vinland Saga Season 2. Não é nem para se achar estranho, né? Só aceita e toca o barco. Mas vale a curiosidade. Você não assistiu, Carlito. Mas vale a curiosidade, então... como vocês viram, que Oshinoko teve mais pessoas votando nele, mas não se perdeu. Acontece. Verdade. Vamos então agora à penúltima categoria, que quem vai falar é o Luke Lucas, porque o Luke Lucas não votou. Eu tô vendo uma repetição. Anime curto do ano. Ficou aqui. Ai, puta que pariu também esse nome aqui. Vou falar em inglês, foda-se. The Girl Downstairs. Downstairs. Teve desculpa aí. Pokémon Baldian Winds e Boku no Roboco. Aquele é da Shonen Jump? Aquele Boku no Roboco? É, lá mesmo. Esse mesmo. Ai, graças a Deus foi anime curto, porque quem consegue ver 20 minutos? Insuportável, eu também achei insuportável. Eu acho insuportável. Eu achei insuportável. Eu também não gosto, não. Terceiro lugar ficou Boku no Roboco. Ficou The Girl Down. Como é que é, Ian? Como é que é? The Girl? Downstairs. Esse aí isso. Ficou esse. Eu fico triste que ele podia falar que foi o único anime chinês que ganhou alguma coisa. E Pokémon Paldias Winds em primeiro lugar. Eu não vi também. Está. Vale essa, tá que Pokémon aí, fazendo propaganda ou não, foi disponibilizado pelo YouTube de graça, dublado, inclusive. E mostrando que qualquer coisa fora o anime principal é muito legal de Pokémon. Exato. O anime principal, saco. Esse foi o único anime chinês que ganhou alguma coisa, mas teve alguma coisa além disso e Link Click? Assim, com não foi mod, mas ele... você votou, né? Exatamente. The Guild of Stars, acho que eu só não votei na categoria maior porque eu não terminei, mas muito bom. Recomendo. É, romance com personagens universitários. Então, e em algum momento ela vai pra parte de cima da escada? Ah, meu Deus. Não, porque ela mora no apartamento de baixo, Luke. Mas o garoto mora em cima e ela tem que ficar com o garoto, velho. Ela tem que ir pra parte de cima. Ah, mas ele vai no apartamento dela. Não, ué. O homem tem que ir até a mulher. Você acha que ela tem que ficar se esforçando por causa de homem? Já é, subir escada, né? Um andar é difícil, né? É difícil, Luke. É bem difícil. Complicado. Ainda mais se ela elevador. Ela visita ele meio que... Como dá pra ver, são meio que quase vizinhos, né? Então, sim, em algum momento, sim. Enfim. E vamos lá pra categoria de anime do ano, que a Rafa vai indicar, né? Antes disso... Pode falar. É que antes da Rafaela falar dos cinco primeiros colocados da categoria de melhor anime do ano, que essa categoria é sempre especial e se fala os cinco primeiros, eu tenho aqui umas pequenas recordações de Golden Apple dos passados, mas não todos, só dos mais recentes, porque senão levaria muito tempo. Só pra gente deixar a memória sempre em dia, no já distante Golden Apple 2019, o grande campeão foi Beastars, né? Como é que é? O Lobo Bom, é isso? O Bom Lobo, não é? O Lobo Bom. Por quê, né? Por quê? Grande título. Grande título. Netflix fez. Ok. Já o campeão de 2020 foi Eizouken. Eu me lembro do Evilazo soltando fogos de tantos prêmios que Eizouken levou naquele ano e tal, e culminou com o melhor anime do ano e por aí vai. O animador bom. Meu Deus do céu. Em 2021, a primazia foi pra ODD Taxi, né? Foi um anime que... ODD Taxi, que seja. Não tem problema. ODD Taxi. ODD Bom. ODD Bom. Ok, ODD Bom. Tá, beleza. E no Golden Apple 2022, que foi o passado, Mob Psycho 100, terceira temporada, levou o título aí. Uhul! Cara, o Mob que perdeu a primeira e a segunda, infelizmente, mas ganhou aí a terceira. Infelizmente, esse nome, né? Porque eu votei no outro título. Eu votei no outro anime, então. Você diz infelizmente. Game, né? Você diz infelizmente, né? Tá bom. Aqui tem algo bom pra você falar, Luke? Os outros você falou. Orei Game. Bom. Então agora eu vou passar as honrarias. Antes disso, fala. Queria falar as últimas estatísticas. Fala. Agora que o Calírio já deixou aí, antes de fazer todo o drama. Então, como eu falei, 19 animes chegaram. O que teve mais pódios foi Vinland Saga, que apareceu em 13 pódios, e Oshinoko apareceu em 12 pódios, seguido por Skip to Love, que apareceu em 7 pódios, só ganhou uma vez, infelizmente. Então, só pra dizer aí. Depois, o que tiveram mais pódios foi Jujutsu Kaisen e Tengoku Daimaikyo. É isso aí, as últimas coisas que eu queria falar. Agora sim, Rafa, por favor. E aí, galera, dessa vez eu não vou falar quais são os animes antes, eu vou só dizer os números de fato, né? Então, vamos descobrir agora os 5 melhores animes do ano de 2024! 2023! 2023, tá um pouco adiantado aí. Tá um caralho, pouco é verdade, adiantado. Mano. Na Austrália já é 2024. Ó, eu posso cravar um dos animes vai ser melhor do ano de 2024 já. É verdade. Prerem Kusuriya Hitori Goto. Isso, exatamente. Eu não vou cravar Kusuriya, mas eu vou gravar o Prerem, por enquanto. Mas Kusuriya tem grande chance. Bom, em quinto lugar. Em quinto lugar, que entrou neste pódio por causa de um episódio que saiu atrasado. Exato, ele entrou nesse pódio porque os animadores não conseguiram terminar ele a tempo. Detalhe muito importante de falar. Sim, entraria no pódio do ano passado porque é bom demais. Exato. Não é muita resenha, mas ficou em quinto lugar e Isekai Ojisan com 38 pontos. Yeah. Ele merece. Eu queria falar um detalhe que me deixa muito feliz, que ele ficou acima de Kimetsu no Yaiba. Então, fico feliz aí. É vitória pessoal. Sério, velho? Tá bom, né? Tava... estou feliz. Eu estou feliz que ficou um ponto a mais do meu casamento feliz. Eu também tô feliz. Também. Isso não me deixa feliz. Pra mim, eu acho que a Xena tinha que ficar no top 5. Isso me deixa muito feliz. Me deixa muito triste. Muito triste. Não. Me deixa triste pra um caramba. Eu merecia top 5 no mínimo esse anime. Então não, você botava ele mais Eu coloquei ele mais em cima. O problema é que tinha, né, a segunda temporada de Fullmetal Alchemist. Não podia deixar isso de lado. Não, mas peraí, mas você concluiu em terceiro, ele não foi o segundo. Pois tem é. Outro anime aí acima ainda. Tudo bem, tem Fullmetal Alchemist e Skip to Love, vai fazer o quê? Superar esses dois. Olha, também não, né? Bota empatado. Verdade, e não tem, também não. E eu só queria dizer que teve mais dois animes que ficaram acima, mas tudo bem, eu nunca li. Mas vamos revelar tudo, se o caiu ou não. Quarto lugar, vamos ficar com... Tengoku Daimakyo com 43. Ô, 43, porra. Caralho, porcentagem da cabeça. Ela merece. Essa desgraça. Ai, meu Deus do céu. E terceiro lugar, nós temos aqui Skip to Love. Yeah. Ela merece. O maior perdedor da noite. Grande anime. É verdade, velho. Caralho, muito triste, caralho. Tudo bem, né? E em segundo lugar, um anime que já passou aqui diversas vezes. Em primeiro lugar também já passou diversas vezes, só desgraça. Os dois primeiros são muito óbvios, né? Em segundo lugar, ficamos com Oshinoko, com 83 pontos. E em primeiro lugar... Villain Saga Second Season, com 109 pontos. Observação que tanto o Oshinoko como o Villain Saga ganharam ponto extra pela quantidade de votos, né? A diferença foi que muita gente votou em primeiro lugar com o Villain Saga, né? Diferente de Oshinoko. Incluso você. Exatamente. Mas é verdade, eu prefiro o Villain Saga. É justo. Eu acho que daqui só o Carlinho. Não, o Ian também não votou, né? É, não votei em Villain Saga, mas eu não assisti Villain Saga. Então. É, o Carlinho também não. O Carlinho também não, pois é. Dois seres humanos aí que precisavam ver Villain Saga. Quer dizer, o Carlinho não ia colocar Villain Saga num pod tão alto, não. Não sei, talvez. Eu acho que na temporada ele ia gostar. Eu acho que ele ia gostar. Não é o gênero do Carlinho. É, tem meninos moe. Não. Sim, ele... Ah, então ele vai, Ian, vai pro quinto dos infernos, Ian. Na primeira temporada tem o Príncipe Moe, mas ele fica feio. Né? Eu sempre lembro dele colocando o 7 em Cowboy Bebop, que eu acho que ele já mudou a nota pra uma nota mais acima. Oi. Mas eu mudei pra 8 faz 7 anos, pelo amor de Deus. Isso, mas a piada era que você tinha dado 7. Então, eu imagino que ele assistindo Villain Saga, ele iria gostar, mas ele não iria colocar em primeiro de jeito nenhum, entendeu? Ele ia botar alguma moezinha, alguma loira no, em primeiro. Eu já te mandei pro inferno. Concordo, Nath. Eu já te mandei pro inferno. Mas ele não precisava colocar em primeiro. Ele podia só colocar, entendeu? É verdade. Afinal de contas, teve gente que botou em quinto, né, Villain Saga? Mas foi muito ótimo. Foi o anime que me fez chorar. Assim. Villain Saga foi. A gente viu Villain Saga em Colno e opinando. Absurdo. E foi uma tristeza. Todo mundo foi junto. Um desespero. Desespero! Episódio pra falar, ó, gente. Já dá, né? Chega de sofrimento. Chega de sofrimento. E vem mais sofrimento. E mais. Chorei mais. Eu fico chateado. Que final. Aquele que eu achei que foi o melhor anime do ano pra mim, no Golden Ape ficou em 22º lugar. É. Okay. Que é Fullmetal no Natae Season 2. Porque mas eu acho que só você votou nele. E vendo todas as planilhas, todas as categorias, foi o único que lembrou da existência desse anime. Então eu fico muito... Aí a culpa não é nossa. Eu não terminei nem a primeira temporada dele. Exatamente, eu não terminei nem a primeira temporada, porque eu não votei. O Carlírio, se serve de consolo. O anime que eu votei em primeiro lugar também só tem eu apenas eu votei. Sailor Moon, né? Qual anime? Sailor Moon. O filme de Sailor Moon. Sailor Moon Cosmos. Os dois filmes de Sailor Moon Cosmos. Os dois filmes de Sailor Moon. Porque se eu boto outro, tem que colocar o outro, porque é a mesma história. Wesley também pode colocar aí e falar nisso ainda. Mas aí ele votou em Nick Click também. É, mas o meu preferido foi Villain Saga, né? Eu não sei se você deu o primeiro lugar pra você. Deu o primeiro lugar pra Link Click, querido. Ah, os mas dois. Você deu pra. Não, dois. Você pode botar dois animes, né? Então, é verdade. Verdade. Ele botou o primeiro pros dois. Eu acho o nome Link Click meio bizarro. Só queria dizer. É. Ó, oh, você toma cuidado porque é chinês. Mas você prefere o nome em chinês? Xinjuan Dairen. Porra, muito mais foda, vamos ser sinceros aqui, Link. Vamos você ser sério. Caramba. Ó, eu queria dizer que o... Link Click, o Clink Bom. Porra, Link Bom. Boa. Eu fico feliz do Isekai hoje desaparecer, que eu acho que é olha que foi muito machucado, sabe? Por causa do problema de... Sim. O lançamento dos episódios acabou que ficou meio esquecido no rolê, né? Tanto que eu nem votei nele. Porra! Mas não, eu fui... Ele ganhou apesar de basicamente só a Rafaela daqui ter votado nele. Caralho, minha gente! Luke, sério? Deixa eu dar uma pergunta sincera pro Luke. É que melhor do ano, Rafa. Desculpa, eu gosto muito dele, mas não é o melhor do ano. Oh, mas eu não votei. Votei quinto. Mas votou. Não, mas está na lista, né? A gente não votou nem com a posição, Rafa. Ah, tá. Entendi. Claro, Cali, você ia perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar pra você se, dependendo de sua colocação, pessoal, se Isekai ou Jisan terminaria melhor que em quinto lugar. Eu acho que passaria o Tengoku da Makyo. Ah, tá. Ficaria essa ordem com trocando esses dois de lugar. Então tá. Não, eu concordo, eu concordo. O cara, ele enfim, também né? Votou, tá? Em Isekai. Vou deixar claro. Não, eu votei. Ah, votou, votei. Né? Não tinha visto. É porque eu ia que só eu tinha votado. É, ah, desculpa, eu não tinha visto. Kali votou. Kali votou também, pronto. O Kali foi responsável por ele estar aí, se ele tivesse votado. É isso aí. É, Carliro, está em suas mãos. É porque tem a menina do gelo lá. Ah, entendi que ela é. Apple. Não é só ela, né? Tem mais de um. Gente, vamos deixar pra queimar a pauta daqui 30 dias, que vai ser o tema sobre as personagens que eu gosto. Daí vocês podem descer o malho. Obrigado. Ah, é, né? Vai ser isso aí, né? Daqui um mês, exatamente daqui um mês. Obrigado. Então é isso. Então é isso. Garotas moedas do Carlírio. Então vamos lá. Aí, Wesley, terminou antes das 11 horas, tudo certo. Vamos terminar, pessoal, aqui. Então vamos encerrar. É, agradecer a todos os participantes. Visitem, coloca aí a imagem das redes sociais, Carlírio. Então, só para avisar, visitem as nossas redes sociais. Eu sei que tá meio parado algumas delas, mas vamos voltar. Vai voltar. Confia. O nobre Wesley me passou um motivo que estão meio paradinhas, então é um motivo muito compreensível, então não tem que ficar cobrando, não. Eu tô num meio período aí de coisa, por isso, inclusive, não tô lançando. Faculdade tá complicado, viu? Faculdade tá. Depois que resolveu o meu probleminha lá, pra definir o que vai ser meu ano, aí eu decido voltar a fazer as coisas direitinho. Mas... É isso, visitem as nossas redes sociais, é arroba ikyodai, na maioria delas, né? Eu tenho que lembrar de cabeça, não lembro. Ikyodai pra TikTok, ex-Twitter e pro Ku, né? Isso aí. É daí ikyodai.bs, ky.social pro Blue Sky, iniciativa Kyodai pro Instagram. Arroba ikyodai. Iniciativa Kyodai pro YouTube. Isso aí. E vocês podem também mandar e-mail pra gente se você quiser participar da iniciativa que eu dai. iniciativaqueudai@gmail.com. É isso. Agora sim, considerações finais. Então, só pra terminar rapidinho, Wesley, você que talvez tenha que sair logo. Não, gente, tem meia hora de lambuja. Tem tempo ainda. Não, mas ser rápido, né? Visitem lá meu canal do YouTube, canal do Wes, apesar de que ele vai estar parado por alguns meses por conta de alguns probleminhas pessoais, mas tem os videozinhos lá, assistam. Probleminhas pessoais e tenta como faculdade. É isso aí. Exatamente. E é isso. Então, Ian? Isso aí, galerinha. Muito obrigado pelo convite. É nóis, sempre bom... Botar as minhas várias opiniões corretíssimas em pauta aqui, trazer e humildes, Golden, né? Apple. E humildes. Claro. E ano que vem. Claro, não, mas eu sou mais humilde que eu, só Deus. Eu vou te falar que eu pensei que você ia chorar um pouco mais por Sailor Moon não ter aparecido. É, Vila, assim. Eu já sou uma pessoa sonhadora, mas ao mesmo tempo eu sonho com os pés no chão. Não é verdade. Eu sabia que daqui ninguém ia votar em Sailor Moon. Eu acho que talvez as pessoas não tenham assistido, porque eu mesmo só assisti porque eu achei um link obscuro de um drive, porque não tá disponível em lugar nenhum. Esse filme difícil, não tava na Netflix, não? Não, a Netflix não colocou. Não. Só assistiu quem conseguiu por meios obscuros. Exatamente. Então, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu fui com a minha mente tranquila, sabendo que a minha parte eu fiz, e eu deixei ali só o meu voto, mas tá ali citado dentro da planilha. E é isso aí, é bastante pra mim, dentro do meu realisticismo otimista. Tá certo, não tá ótimo. Perfeito. Você tem que fazer isso mesmo, eu também voto na minha fé de que as pessoas, sabendo que as pessoas não vão votar, estou lá. É a fé do coração, né? Igual pro Psycho Pass Providence. E no chorinho, ninguém na nunca Vegas, assistido isso além de mim. Exatamente, eu coloquei link clique aí, tanto faz, ninguém viu. Eu botei Boku no Hero e ninguém falou nada. É, realmente. Mas é isso, mas enfim, no caso de Vilazzo, esse ano que vem tem mais Golden Apple. No caso de Vilazzo, teve a fé nas cartas dele, que ele disse, né, o coração e tal, e também a questão do negócio das regras, né, Scott Pilgrim, né, Vilazzo, né, pra não deixar em branco, pra ninguém esquecer, né, que valeria o Scott Pilgrim, mas tudo bem. Adiantava nada, a gente já sabia que não ia dar muito certo. Nada apareceu nos tops aí. Apareceu no top. É isso aí, pelo menos isso. Enfim, Lucas, por favor. Estou curioso para o ano que vem, votação do ano que vem, se vai ter alguma coisa que vai bater Frieren. Por enquanto não tem nada para me animar no ano que vem. Porra, vai chegar. Cara, o ano tá no início. Não vão achando que Frieren é um grande anime, por enquanto ele leva, mas o ano tá no início ainda. Calma, gente, calma. Sim, mas vamos ver. A lista do mal dos próximos animes, nenhum me chamou. Eu já prometo pra vocês uma coisa: nos meus votos do ano que vem, vai ter o anime do Omegaverse. Já se preparem. É isso aí. Vai ter um anime da Berfina. Nath, assiste quando sair. É o Tadaima ou Kairi. O Wesley me lembrou que realmente não vai ter o anime do Esquadrão Suicida, é isso. Eu quero deixar bem claro que eu queria muito, ano que vem, voltar com a categoria de pior anime, só pra poder voltar em Remonster. 2024 vai ser o ano da morte dos animes, depois do anime do Esquadrão Suicida. De Remonster, que vai fazer muito sucesso. Eu gosto de Remonster, eu gosto do mangá. Aí você tá errado, velho. Só tá errado. Eu gosto do mangá, eu já li. Tá 100% errado, velho. Você sabe que a gente tá falando Remonster do Goblin, que tem estupro. É, do Goblin. Tem estupro. Ele sabe, é isso mesmo. Eu lembro. É isso. Como assim você não lembra o primeiro capítulo, literalmente? É porque eu só lembro do que vem depois, que não tem. Enfim, Eu tô muito animado só com o Slam Dunk, que finalmente o Inoue vai deixar a gente assistir, né? Ele guardou no bolso dele um ano inteiro, não deixou a gente ver. Então espero que esse ano a gente consiga ver Slam Dunk, que talvez seja o meu anime do ano. Vamos ver. E Bleach, né? Se sair Bleach, tem que ser o anime do ano. Meu Deus. Teve Bleach ano passado. Teve, mas foi ruim, né? Muito ruim, né? Foi muito ruim, né? Sim, com certeza. Vamos defender o roteiro daquele anime. Nem eu defendo isso aí. Enfim. Rafaela. Enfim. Eu não tenho nada que comentar, fico muito feliz que tanto hoje no Coisa, a Saga estaram no pódio e foram animes que eu escolhi. Me arrependo de algumas das decisões que eu tomei, me arrependo, mas poxa, agora foi, na verdade. E é isso, visitem, eu fui lá de Brasil e o Kitakure, que é os sites aí que eu uso, ou melhor, usava, né, não uso mais. E é isso. Então, boa noite, bebo bastante água porque tá quente. É isso aí. Carleiro, por favor. Começando um pouco de trás pra frente, em vez de agradecer o pessoal, já vou soltar aqui, relembrar os colegas dos próximos temas, dos próximos dois Kyodais. Daqui 15 dias teremos o Kyodai 217 com análise do início da temporada de janeiro desse ano. Que eu já tenho anime pronto pra falar nesse cast. Eu já tenho anime pronto, já tô tranquilo, já tô safe. Eu também tenho. Já tô safe. Vou falar de anime bazinho. E olha aí. E depois de 15 dias teremos o casting que o Ian já está prontamente convidado. E ele já tinha adiantado no passado que ia participar de toda forma. Que é o casting que o pessoal vai falar das personagens que são meninas Kalírio. Eu sou o único que não vai citar personagem nenhuma. Vocês vão citar, eu só vou comentar em cima. Então vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu tô até sentindo isso. Tô tentando decidir qual das várias eu posso citar. É muito anime, eu tô em dúvida aqui o que eu escolho. Ó, vale lembrar que é aquilo que vocês entendem por meninas Kalírio, até porque não tem uma regra absoluta, é aquilo que vocês entendem por meninas Kalírio, ok? Você vai acertar, né, Kalírio? Pelo amor de Deus, né? Kalírio, a gente já passou por essa fase e a gente sabe que a gente vai acertar, né? Exatamente. Porra, 12 anos de amizade é uma merda mesmo, viu? Kalírio, eu posso até hoje, lembro até hoje daquele casting que eu, você e o Bebop estávamos. E a gente acertou praticamente todos os animes que você ia. Não me lembre isso, cara. Não me lembre isso. Eu não posso escolher nenhum anime daqui, tá? Porque aí não vale. Acho roubado. Acho que podia botar essa regra aí. Não vale. Eu não ia escolher não vale aqui. Na verdade, na verdade, vale sim, tá? Só pra deixar claro. Não vale. Não, vale. É muito fácil. Não vale, não. É muito fácil. É porque é muito fácil. Não, você pode escolher qualquer um daqui e você ia bater. Não é qualquer um. Eu não gosto tudo daqui, não. Aí você já tá errado. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. Pode já tá muito errado. Tem um que eu sei que não adiantaria nada. Tá muito errado. Tem umas lá que eu sei que ele não gosta. Também. Tem uns lá que não dá, não. As quarentonas a gente não conta. Nem a quarentona. Tem uma super popular de Clannad que não tá no meu top de preferência, não. Que eu sei que o Evilásio gosta dela, mas eu não gosto muito, não. Que é a quarentona. Não. Que eu gosto dela. É a Sakagami Tomoyo. A Tomoyo. Clannad? Ela é a presidente. Cabelo cinza. Ah, certo. Eu já esqueci todos os bonecos de Clannad. Eu já me esqueci também, não me importo. A minha novidade. A preferida do Kalírio é claramente a Fuku. Errou feio. Claramente errou feio. Claramente a Fuku. Errou feio. É a Fuku, cara. Não, você só não quer admitir. A minha preferida enclanada é Shinose Kotomi. Eu sei, é do violino que toca mal pra caralho. Eu sei. A menina da biblioteca. É Shinose, né? É muito na cara. Enfim, tá queimando pauta. Vamos. Enfim, vamos lá. Então, vamos falar de quem? Não tô queimando pauta. A gente não vai. E muito provavelmente o Kyodai 220 vai ser de um tema que o Vilazo lançou lá no grupo hoje, no grupo do WhatsApp, que foi bem interessante, que é sobre nossa percepção de personagens principais e secundários. Então tem tudo pra ser um tema logo depois desse. Bom tema. É podcast 10 minutos, que eu vou estar certo e acaba o podcast. É basicamente um podcast pra gente definir a regra que vai valer no ano que vem quando ele é bom. Sacanagem isso aí. Agora sim. Agora sim, agradecendo. Eu concordo, Ed. Agora sim, agradecendo a todo mundo que aqui esteve presente, que é Rafaela, que é Luke, que é Wesley, que é Evilásio, que é Ian, que aceitou o meu convite de última hora. Muito obrigado, Ian, por isso. Visitem as redes sociais que o Evilásio já falou da iniciativa Kyodai. Visite os blogs Anime Coach, Netui, que toca o Kyodai Podcast. Visite também os demais blogs que, encerrados ou não, vale muito a visitação. Inclusive, me surpreende que o Shubu de Nankin há meses não tem nenhum post novo. Nem de propaganda de mangá. Deixa aí chegar a promoção da Amazon pra você ver. Cara, faz quase um ano que não tem post novo lá. Kalírio, o site já morreu há muito tempo, Kalírio. Não sei se você sabe, não, mas... Oxi, cara. Mas certamente ainda tem gente comentando na sala do tempo. Ó, o Elfled Brasil, que não tem post novo há quase 2 anos, recebeu comentário, o último comentário faz 4 meses. Eu tô curioso, porque como é que o Kalírio sabe disso? Porque eu visito esses blogs, caramba. Porque tem na lateral os comentários lá. Caramba! Na lateral da página tem comentários recentes. Yes. É fácil. Yes. É só entrar na página. Ah, tá. Enfim, gente, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Saudações para todos. E a gente se fala daqui 15 dias com análise. Posso, do início. Eu entrei no... Oi? Galera, eu entrei no site. Posso comentar rapidinho aqui? Pode. Tem um comentário do dia 11, de um post de julho de 2022, comentando que bom que a gente voltou. Meu Deus do céu! Não. Então, o que, é que eu vou dizer pra essa pessoa? Complicado. Na verdade, vocês têm que falar. Na verdade, vocês têm que falar, Rafaela. Não sei quem, mas vai ter que falar, vai ter que escrever o Orev. Que vocês têm dois padrinhos no Filé do Brasil até hoje. Tem duas pessoas beneficiando, depositando. Peraí, alguém está ganhando dinheiro isso aí, Rafa? Alguém está ganhando dinheiro. Pedrinho tá ganhando dinheiro, hein? Porra, cara. Alguém isso tá dando 10 chama. Eita, eu bati lá na porta dele agora. Deixa eu falar, gente, cadê a minha parcela? Gente, alguém tá dando 10 reais por mês pro Flare Brasil. Resta saber quem que é e quem isso tá recebendo. Se gente, chama lavagem de dinheiro. Será que tá tudo indo pra conta da Neta Blood? Por isso que ela sumiu, pegou todo o dinheiro e foi embora. Ela sumiu porque tá ganhando 20 reais por mês. Descobrimos uma lavagem de dinheiro poderosa. É isso, então. Ai, meu Deus, eu não devia ter aberto a boca, enfim. Enfim, mais uma vez, obrigado a todo mundo. E a gente se fala daqui 15 dias com o que eu dar sobre a análise com o início da temporada de janeiro desse ano. É isso. Valeu. Então, pessoal, visita o Discord e opinando. Pra discordar naquele lugar. É. Lá vocês podem ver anime junto com a gente. A gente tem uma call de animes. Que aí vocês têm grande chance de os animes que estarem no Golden Apple estarem na Copa. Olha que safado, cara. Olha que safado. Então, que safado. Essa temporada nós continuamos vendo Kusuriya no Hitorigoto. Estamos vendo também o Seven Loop. O menino da menina. O anime da menina que dá rolamento que nem o Sonic. Que é maravilhoso. Estamos vendo o anime do Rapaz Esqueleto, que eu esqueci o nome agora. Nozomomo. Undead Loop. Undead Loop é bom demais. Meu Deus. Esse vai ser o melhor anime de todos os tempos, Undead Loop. É foda que é uma piada interna, Rafa, a gente não tem como explicar aqui. Desculpa, pai. Vai ser Adventure in English, o nome do anime. É bom demais. Undead Loop foi bom demais. Enfim, é isso. Pode conversar conosco lá. Kali já falou aí, visitem os nossos parceiros. Se você é uma das pessoas que comenta ainda no Anime Portfólio pedindo para atualizar a lista de animes que saem no Brasil, não vai acontecer. Tá? Só para deixar claro. E é isso. Obrigado a todos. Nos vemos daqui a 15 dias. Falou. Falou. Falou. Tchau. Encerrei aqui.